Agora na Radar, íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima Fração, um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. Émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles. From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz. When it all breaks down, back at home, looking for that sound so your mind can roam. When the night is through, but the feeling stays, when he looks at you in amazing ways. After the red light. última fração, sons que se dirigem para algum lugar, mas o lugar para onde vão é aquele de onde nunca saíram. De longe era uma ilha. De longe, aquilo que dizem e fazem, tal como corpos, aparenta fazer sentido. Há nos seus deslocamentos uma lógica, uma sensação de princípio, meio e fim, que reconhecemos nos nossos corpos e nos corpos com que nos habituamos a interagir. Mas, à medida que o tempo avança, percebemos que eles não se dirigem para lado nenhum e que não representam nada mais a não ser as suas presenças. Não quer dizer que andem em círculos, mas que se deslocam para um lugar onde o tempo está suspenso e em expansão. Um lugar onde o fim e o princípio se confundem, o dentro e o fora se invertem, e o centro e a periferia se misturam. Se formos bem-sucedidos, isto é, se encontrarmos esse lugar e o conseguirmos partilhar, cumprimos aquela que nos parece ser a única função de uma obra de arte: oferecer-se de forma a ser imaginada. Thank you.

Thank you.

are the voice of peace. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day. Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração, um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23h.